μου! Τι έκανες, Ζουμά? Vai resolver. Esse papel deixei aí em cima da mesa e escrevi: hoje eu tô saindo da sua vida. É verdade, esse bilhete não é mentira. Gostar ainda gosto, voltar eu nunca volto. Nunca é uma palavra forte, mas eu falo sim. Você vai ver que existe vida após você. Vou te mostrar com quantos corpos se esquece uma pessoa, com quantas bocas se apaga um sentimento. Tô curtindo o momento, pra superar é uma questão de algo e tempo. Vou te mostrar com quantos corpos se esquece uma pessoa, com quantas bocas se apaga um sentimento. Tô curtindo o momento, pra superar é uma questão de algo e tempo. Alô, Nayara Azevedo! Ícaro Gilmar! É muito fácil. É uma questão de algo e tempo, meu amor. Essa conta fecha. Então é com você agora. Vem com você. Gostar ainda gosto, voltar eu nunca volto. Nunca é uma palavra forte, mas eu falo sim. Você vai ver que existe vida após você. Com certeza, vou te mostrar com quantos corpos se esquece uma pessoa, com quantas bocas se apaga o sentimento. Tô curtindo o momento, pra superar é uma questão de algo e tempo. Vou te mostrar com quantos corpos se esquece uma pessoa, com quantas bocas se apaga um sentimento. Vou curtir um momento, pra superar de algo e tempo. Tô curtindo um momento, pra superar é uma questão de algo e tempo.